13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Estamos en Casa 13, lunes 25 de julio, 9:20. Sí. Para que sepan que estamos en vivo acá, estamos conectados con Facebook, estamos con todo eso. Hoy tenemos una entrevista grabada, hecha a Beatriz Lemos. ¿Querés contar quién era? Beatriz Lemos es una curadora y escritora muy famosa. Hace un trabajo sobre artistas latinoamericanos, de archivo, de recopilación. Que estuvo de residente en la residencia de Casa 13, 2 semanas, junto a Bruno Giacomino, brasileros los dos. Y, Cariocas. Sí, trajeron fiesta, Cariocas. Que los pobres pasaron un frío que no se van a olvidar en su vida. Directamente y... de Río de Janeiro, no venían para acá. Bueno, se fueron ayer, previo asado de despedida. Así es. Y esta es una entrevista que... Sí, la idea era completar un poco. La semana pasada emitimos en vivo con Bruno aquí en la casa. Uh-huh. Y bueno, a Beatriz la tuvimos que grabar porque ya se iban, entonces. Pero la idea era tenerlos ambos acá. Uh-huh. Beatriz Lemos, para sorpresa de muchos que no la conocíamos personalmente, era jovencita. Es muy joven. Muy joven, sí. Yo también, estando por el nombre, Beatriz. Todos nos esperábamos una señora crítica de arte, cayó una niña. Sí. Buenísimo. Sí, ahí está la foto en el Facebook. Es una jovencita amorosa. Amorosa, tal cual. Y bueno, vamos con la entrevista y tenemos también en el living invitado a Francisco. Así es. Que viene a contarnos sobre el programa nuevo que se va a emitir. ¿Querés contarnos? No, no viene a contarnos. Ok. La semana que viene tenemos un programa especial donde vamos a contar el nuevo programa que vamos a emitir desde Casa 13. Sí. Bueno, vamos con lo... con la entrevista. Sí. Allá vamos. De la residencia de Beatriz. Como para ubicarnos, ¿por qué Beatriz Lemos está en Casa Teresa? Porque tenía muchas ganas de venir en invierno a Córdoba. Está buenísimo, claro, estoy disfrutando el frío cordobés. Sí. Bueno, Beatriz fue invitada, digamos, está acá por parte de... por la relación, digamos, que está por medio de la red de residencias, es de Iberoamérica, de la cual Casa Teresa forma parte. Y el año pasado surgió la propuesta también desde Wallace Mazzucco de invitarla a Beatriz, de armar una residencia con ella que estuviera en Casa 13. Y también Beatriz ya había estado en Córdoba en 2007 y era un buen motivo de volver para continuar con su proyecto de investigación, visitar los artistas que ya había visitado y visitar nuevos. Y nosotros también lo vimos que era bueno para la casa tenerla acá y poder trabajar con ella. Adueñarnos de Beatriz y ahora es nuestra rehén. Explotar. Y cuando nos encontramos en Lima, en marzo, propuso si podía venir Bruno Giacomino, sí. Y su enamorado. Y bueno, entonces preguntamos qué hacía Bruno y qué trabajaba para ver qué cosas podía hacer, digamos, en la casa. Entonces fue, sí, que venga. Y está también con muchísima actividad en la casa, con talleres, sí. Tú necesitas de los días. El jueves mañana, bueno, esto se va a escuchar. Se va a escuchar después de que todo eso pero suceda. Pero que la gente sepa después de decir, ah, yo hubo ese, me lo perdí. Claro. Entonces, viste, está bueno. Va a estar mañana dando un taller, trabajando ahí con circuit bending y todos esos cables y aparatos que Beatriz después puede contar su experiencia, cómo es su vida y su relación. Vivir claro, con una persona. Porque a Bruno lo escuchamos, el lunes con todo, pero está bueno escuchar cómo es. La mirada de lo convivir. Está bueno. Porque son como una red, una plaga que invade espacios y... Cables. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Bueno, Julia decía que eras investigadora y que estás aquí estableciendo contacto con artistas y más. ¿Cómo es ese trabajo? ¿A qué apunta? Sí, desde 2006 yo empecé con un proyecto llamado Lastro. Primeiro começou como intercâmbios, hoje em dia se chama Lastro, Intercâmbios Livres em Artes. E a ideia é se acercar um pouco mais, desde uma mirada de curadoria de um como estrangeira em vários países, como brasileira, mas me acercar um pouco mais da cena contemporânea, e catalogando, entrevistando artistas, o máximo que eu pode fazer durante um tempo, durante um certo período. Geralmente eu me quedo 15 dias, 20 ou um mês, máximo, isso é uma residência de 2 meses em Bolívia. Então, o máximo que eu possa me acercar de artistas, gestores, críticos, curadores e atores de la escena, que la gente que está realmente fazendo a cena hoje em dia, né, de cada cidade. E a ideia é criar uma página web, uma base de dados, um banco de dados, para que possamos nos comunicar mais, conhecer mais trabalhos um dos outros, para que seja uma plataforma de investigação e de comunicação também. Então, mientras desde que empecei a proposta, a investigação, estou tentava financiamento para essa página, porque para mim era muito, muito importante que a gente pudesse ter contato com o meu trabalho, com o que estou fazendo, porque eu hago, na verdade, a investigação, pero o que mais quero é que outras pessoas possam também se apropriar. Que se vaya formando una red. Una red, sí, sí. Y es eso, y ahora va a salir, yo creo que hasta el fin de año sale la página, yo lanzo la página. Y mientras eso yo voy intentando, siempre pienso en proyectos con artistas exes que yo voy conociendo en cada país, en cada ciudad, con artistas que yo ya conozco en Brasil, para proporcionar realmente un mayor intercambio entre esas escenas. ¿Y cuál ha sido tu recorrido hasta este momento? Yo fui primero en Colombia como residente de lugar a dudas, en Cali, y ahí trabajé en Cali, Bogotá, 2006. En 2007 fui invitada por Globo Producciones, aquí de Argentina, de Córdoba, a través con apoyo de la Embajada de Brasil, en Córdoba. Aí vinha, em dezembro de 2006, vinha Córdoba, Rosário, Buenos Aires. Mesmo em 2007, antes de Argentina, eu fui a Chile por invitação de Mac e Santiago, isso na charla já, e me quedei em Santiago e Valparaíso. Depois, fui a Equador, Habitación del Museo de Guayaquil, del Museo de Antropología y Arte Contemporánea. Fui a Guayaquil e aí trabalhei em Quito, Cuenca, Guayaquil. Bolívia, como residente de quiosco, me quedei 2 meses, viajando por toda a Bolívia, em La Paz, Cochabamba e Santa Cruz, que é onde o quiosco se encontra. Cuba, como residente de Batiscafo, me quedei 1 mês já em Havana. Paraguai, eu fui ano passado como apenas para ser um curso de curadoria, para dar um curso de curadoria no Centro Cultural Espanha em Asunción. E me quedei 1 semana, sendo um curso que me gostou muito do resultado. E agora volvo a Asunción como residente de planta alta. Também como na verdade, foi uma habitação junto com Casa 13, assim, né? Eu passaria um tempo em Casa 13, outro tempo em Planta Alta, em Assunção. E minha ideia é conseguir para um próximo ano ir ao Uruguai também, para ser como uma publicação, né, que me invitaram a ser também desses 3 países: Argentina, Uruguai e Paraguai. ¿Y tu trabajo en cada uno de esos lugares, contactarte con artistas y hacer alguna especie de lectura de la escena? Sí, yo siempre empiezo los contactos por internet, desde Brasil, yo voy muy despacio, así, a través de algún, si yo consigo un único contacto en un país, yo voy y voy intentando armar una red para que alguna institución o espacio pueda me invitar para viajar, e vou tentando armar essa rede de contatos, grupos de contatos, né, desde o Brasil mesmo. Quando chego na cidade, minha ideia é não me quedar em um único grupo, assim, de pessoas mais cercanas. Contato, sim, claro. Vou realmente buscando, visito talheres, visito todos os espaços que eu conheço, e a ideia é realmente entrevistar e recorrer, né? Recorrer a catálogos, publicações, porque também estou tentando fazer um pequeno centro de documentação em minha casa. Então, são livros, em minha casa são livros e cables. Nada entra na casa. Há muitos livros. E junto com a página, junto com o financiamento que consegui para esse ano, eu tenho duas assistentes, né? Sim. Vão me ajudar a catalogar todas essas publicações, com todos os textos, todos os catálogos, e para pôr na página também. Porque, na verdade, a ideia da investigação, o que me deu mais ganas, assim, foi meu primeiro impulso, vamos dizer. Sim. Foi na época de la graduação, que eu fiz, de onde eu fiz História da Arte, em Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É que não temos acesso, assim, não temos facilidade de publicações latino-americanas, né, no Brasil. Assim. Então, o que liga para nós outros são artistas mais de gerações mais mais guerras, assim, como Botero, como Joaquim Torre. Então, a arte contemporânea realmente é muito difícil de se acercar hoje. Há muito pela internet, mas é como, enfim, é um tiro no escuro, não sei como é em português. Em português falam um tiro no escuro, é um tiro ao ar. Assim. Não se sabe exatamente quem são as pessoas. Sim, informação perdida que também não chega aí. Pero esto es algo, como darle un poco de sentido, hacer recortes con alguna mirada, ¿no? Sí, por eso que vi que es muy importante, ¿sabes? Estar en un lugar, conocer a la gente, mirar en la cara del máximo de personas que yo puedo. Y creo que es eso que realmente hace del proyecto algo más vivo, assim, que no es una investigación. É muito subjetiva também, né? Um projeto totalmente a partir de minha mirada, de minhas possibilidades humanas, assim, de me acercar. E muito, muito, Acho que é muito, é uma palavra. É uma investigação emocional também, assim, porque, sabe, é a partir do que me dá ganas de ser. Decías que está financiado por el Estado. Não, a investigação como um todo, não. Eu consegui, para cada viagem, eu consigo apoios pontuais, né? Às vezes consigo apoios apenas para passagem, desde o governo de Brasil, mas eu tenho que postular, são convocatórias distintas. Ou consigo também apoios de cada país, instituições locais em cada país. Na página onde eu consegui, eu tentei muito postular em várias convocatórias públicas, brasileiras, internacionais, mas eu creio que como é um projeto que uno, quando vê, na primeira mirada, assim, parece muito ambicioso, muito grande, é ser uma peia de toda a América Latina, é uma loucura. A gente não creia, assim, não me dava bola, sabe? Nada me financiou. Então, este ano eu decidi que tinha que ter a página, porque Claro, a maneira de es ir como uma maneira aceptando o de, trabalho e se sim, vai de sabendo. continuar, porque senão eu não tinha ganas nem de continuar, porque desde da primeira viagem eu venho prometendo isso, não, para as pessoas. Então, armei como um ato de desesperação, assim, escrevi uma carta grande para la gente de Brasil, para la gente de la arte que yo conozco. Pensando invitando, proponendo, empezar na rede de colaborações, né, para o trabalho, porque não é um trabalho meu, é um trabalho que eu hago, pero é para todos, é um trabalho coletivo. Então, seria a ideia que todos os artistas que eu invite, tá, tenham uma parte, uma página considerável, assim, com muito material na página. Então, é algo interessante para muitos, para o Claro, muy coletivo. útil para todos, claro. E aí, eu cansei de tentar solo, assim, porque não tinha muitas forças, mas muito grande para mim, Chiquito. E aí, eu enviei essa carta e pedi realmente uma ajuda de ideias para ser. O que poderia ser? Me oferecia em câmbios de texto, poderia cambiar textos em troca de algum colecionista, alguma galeria que quisesse apoiar. Então, vários artistas, com quem venho trabalhando durante um tempo, começaram a donar obras. Me escreviam por e-mail e falaram, não, ok, então eu posso doar uma obra para o projeto, tá? E aí eu consegui 20 artistas, e alguns artistas com mais de uma obra, três ou quatro obras que donaram, uma galeria que me ajudou, uma produtora, uma agência que hace como agenciamento, né, entre galeristas e colecionistas. E aí dois colecionistas começaram, compraram uma Comprar as boa obras. quantidade de obra, e aí estou começando a página dessa maneira. Tá bom. Então, principalmente todos esses 20 artistas são também proprietários do site, vamos dizer assim, né? Claro. Eu, claro que eu tenho lá. Sí, estás administrando vos en este Sí, momento, pero en otro pero momento lo ellos. podría continuar otra persona o otro grupo de personas. Sim. A ideia é que uma vez a página no ar, eu sou o primeiro filtro, vamos dizer, filtro, seria Sim, uma primeira sim. portada. Depois ela vive sola, assim, cada um por si. Sí, pero es una especie, una curaduría también, Sim, es tu sim. trabajo. Sim, é uma curadoria total, assim, total. Desde a eleição da identidade visual, da logo, eu compartilho com todos os artistas que me ajudaram, com todos os amigos também da rede, porque outros artistas se ofereceram a ajudar na tradução, na revisão ortográfica e outras coisas, né? Então eu compartilho a eleição com todos, mas quem decide no final sou eu mesmo, né? Que tenho que na verdade. Tenho a propriedade intelectual do projeto, na verdade. Então, vamos marchando assim. Pero és uma curadoria, né? Não será uma página onde a gente pode se inscrever a qualquer momento, né? É claro que eu hago uma primeira selección, selección, sí, sí, sí. Uma primeira seleção, por exemplo, em Argentina. Pero no próximo ano, se eu conosco algum artista argentino, pode entrar também. Pero é muito a partir de mim mirado, curatorial. E essa seleção que haces de los artistas, do lugar que sea, com que critério los haces? Então, isso é um tema também que eu estou. Porque me imagino que si estás visitando muchos artistas, gestores, curadores, es como variada las categorías que podría tener esa página. Sí, sí, sí. O que eu vejo como interessante também, assim, de um projeto, uma investigação que é larga, eu plantei para 10 anos, não? E pensei que poderia ser dois países por ano. Então, a cada ano, já cambia muito, assim, tudo, esses conceitos. É muito, 10 anos. Sim, porque é vivo, está crescendo junto comigo também. Sim, aparte, está amadurando junto comigo. Vos tenés uma ideia do que vas a encontrar em um lugar, mas quando chegas a esse lugar, generalmente é diferente a lo que te imaginas. Então, para ter uma ideia, eu empecei, até mesmo por meu orientador de graduação, que falou assim, isso será impossível de fazer, tu tens que ter um recorte muito preciso. É ok, tu tem um recorte. Pero estou sendo, sabe? É impossível pelas coisas, né? O possível é... Existe uma frase que eu estou falando agora. Pero enfim. Eu comecei com a ideia de cerrar em artistas com produção a partir de 2000, então, dos anos 2000, então seria um artista muito jovem. E também artistas que trabalhassem com questões de identidades culturais. Porque a ideia seria conhecer a ideia de acercamento delas cenas tem muito que ver com acercamentos de culturas também, né? Acercamento de entender o que é um país, né? Eu, como brasileira, o que é a Argentina, para entender mais ou menos, lógico que eu não consigo entender tudo, para entender mais ou menos o que é esse país, como que é essa cultura, essa identidade cultural, sempre pensando que não existe uma única identidade, uma identidade cruda, assim, não? Todas são múltiplas, né? E, enfim, é uma rede muito grande de referências. Pero minha ideia seria essa, assim, focar em los artistas que trabalhassem com essas questões locais, com uma linguagem mais universal também, que isso vem muito do que entendo como arte contemporânea, para poder apresentar um país a outro, assim, para, por exemplo, né, investigadores de outros países conhecer um pouco de cada cultura. Pero, como disse, essas coisas vão caminhando muito. Se eu quero um panorama de cada país, assim, de cada cidade, eu não posso me focar apenas numa questão de generacional, né? Uhum. De generação. Porque perco muito. Então, eu me olvidei nessa questão de generacional. Assim, não são artistas jovens, né, até porque eu não quero focar um conceito curatorial em idade, né, em geração. Creio que realmente são as pessoas que estão mais ativas em cada contexto, que estão produzindo. E claro que vem a partir do... eu não posso falar com todos, com todos os artistas que estão produzindo em todos os países, pero será realmente a partir de quem eu vou conhecendo, e isso é eterno, assim, não vai parar nunca, é infinito, né? Pero todavia me gusta essa ideia de trabalhar com questões, na verdade me gusta o artista que pensa uma sociedade, sabe, que dialoga de certa maneira com o seu mundo. Então, assim, eu não quero enfocar muito em uma identidade cultural, assim, mais focada, mas também algo, porque identidade é algo muito amplo, né? Você pode falar de sociedade, de questões de gênero, falar sobre críticas institucionais, críticas da cena. Então, é algo realmente, como toda identidade é híbrida, é um conceito muito híbrido também. Então, é como um grande paraguas. enfim, um grande parágrafo conceitual, que eu posso encaixar em várias situações. Mas o que não entra, o que não se encaixa, o que não entra, não cabe, são trabalhos mais enfocados apenas na história da arte, apenas em formalistas, por exemplo, sabe? Em trabalhos que tenham como R de conceitual de cada artista, apenas a forma, as cores, mais ou menos. Então, são trabalhos que eu possa entender, que possa ser, que se entenda como algo de um cultural também. Rely on us. estás pensando en la cantidad de artistas que podés llegar a cruzarte en cada una de estas residencias. ¿Cómo, qué tipo de registros haces con los artistas? Yo en general grabo las entrevistas, né, con audio. Sí. Yo antes siempre pedí siempre solicitaba un disco, un CD. Pero tengo muchos en casa, sí, y eso es algo que perde la validad, ¿no? Así que está, yo tengo, por ejemplo, yo tengo muchos discos, muchos CDs de 2006, entonces tengo que actualizar todos, así, no me sirve más. Y además yo creo que CD es una basura tecnológica, ¿no? Es antiecológico. Que Bruno usará, sí, para... Sí, hará sonar. Claro. De alguna manera. Então, eu estou pedindo PDFs, portfólios e PDFs, por e-mail mesmo. Então, eu vou armazenar tudo no disco duro. E, em geral, gravo, às vezes não, depende da situação. Assim, tomo nota de algumas situações. Mas, agora, como já sei que tenho que tendrei la página, eu já estou invitando diretamente alguns artistas para entrar na página ou legal em Brasil, realmente vou ser uma listagem de quem entra, de quem não entra. Entendeu? Isso. E mais uma coisa. La página é uma, realmente será uma curadoria um pouco cerrada, mas eu quero, para ter algo de um panorama, assim, mesmo que curto. Então, eu estou planejando uma média de 30 artistas por país. Então, é algo amplo também, né? Para ter realmente uma... Sim, claro. Uma então, será... parte da escena, claro. Sim. E, além disso, vai haver textos, por exemplo, de curadores, de críticos. De... Sim. Ademais dos artistas, eu estou falando somente dos artistas, mas cada eu quero invitar também curadores e críticos para ter uma página, como uma clave, né, uma entrada na página, e postar textos críticos, porque me interessa realmente ter essa possibilidade de miradas críticas também, claro, de cada parte lugar. Parte da cena, as escenas, claro. Roles. E, ademais disso, terá um texto central por cada país também. Dois textos centrais. Um de história mesmo, história da cultura contemporânea, vamos dizer assim, que nada tem a ver com arte, e outro de história da arte, um resumo da história da arte atual, mais ou menos. Isso eu não posso planear muito, isso vai depender muito de quem escreve, né? Como que vai ser. Pero eso lo escribía también personas invitadas, esos textos, ou seriam tuyos? Seriam pessoas invitadas de cada lugar. Eu tendrei um texto de cada país também, pero mais uma mirada de... Meus textos, quando viajo, eu gosto muito de mesclar minhas experiências de viagem como um diário de bordo. Assim, minhas experiências de viagem, de quem eu vou encontrando pelo caminho e algumas observações da cena. Não é um texto crítico. Sim, é o que decías al principio, uma mirada subjetiva, E aí, para um texto teórico e conceitual, eu quero invitar críticos locais. Porque eu não tenho condições físicas de estudar todas as cenas para escrever realmente um texto. Sim, sí, é que eles também, o sea, também isto, tanto como o artista, ou seja, como quem produz a obra, mas produzem outros claro, materiais, ou seja, o texto é crítico, o mesmo que escreve o artista, é o que também não... Claro, necesita, sí. Y cómo se construye la escena. Si no es lo mismo escena. Una mirada de un crítico argentino que un crítico del exterior. O... Sí, claro. Exactamente. Existen... Vantagens, ¿no? De ser... Ventajas. Existem ventajas em ler um texto de um curador estrangeiro, mas também... É hasta um certo ponto. Assim. Eu creio que as ventajas de ser sempre estrangeira, uma curadora estrangeira em um lugar, é que quando realmente. Em Bolívia, eu pude ser isso. Assim, eu me quedei 2 meses e realmente Trabalhei a full, trabalhei muito. Escrevi um texto em Colômbia também, foram dois países. Desculpa. Colômbia não, Cuba. Bolívia e Cuba. Eu consegui realmente ter propriedade do que estava trabalhando. Escrever um texto de como eu veia, né, a máquina de la escena, assim, funcionando. Essa relação entre todos os autores. Isso, às vezes, um crítico local não... Não, claro, não pode fazer porque é parte dessa máquina. Exato, é parte disso. Claro. Então, claro que vai ter... esse crítico local tem muito mais propriedades conceituais, porque vive aquilo, né, sabe exatamente mais do que... Com certeza vai saber mais do que eu que estou de passar. Pero nesse ponto de como funciona a máquina, eu creio que é uma vantagem também. E de todos os países, recién decías Bolívia e Cuba, quais são as experiências mais fuertes, por decirlo de alguna manera, o sea, o más intensa que has tenido en cuanto a esta máquina, al funcionamiento de esta máquina? Exactamente en esos dos, yo creo, Bolivia y Cuba. No sé, me imagino Bolivia, si bien no conozco toda la escena de Bolivia, tengo unos datos, pero un país que a mí me gusta mucho, y es esto que hablas vos de las identidades, están como muy divididas, entonces me imagino que el funcionamiento debe ser complejo. Sí, fue bien complejo, así, porque yo fui exactamente en un momento donde estaba la pelea entre sí. Santa Cruz y La Paz estaba explotando. Así. Entonces yo llegué en Santa Cruz, dos, tres días después empezaron la guerra, la calle, así. Bombas de gás lacrimógeno explodindo, explotando, e lá gente correndo pelas cádias. E eu, meu Deus do céu. E aí, o aeroporto foi cerrado, não se podia sair. E eu tinha que estar em La Paz também, uma tarde a dias. E eu falei, não, eu vou sair, porque essa peleia não é minha, eu não quero participar. Pero, participei um pouco dos primeiros dias dessa euforia. Eufória. E aí marchei para La Paz. Claro, saliste aí... de un bando e te pasaste para el otro. Também a situação para entender a escena boliviana, digamos. Claro, isso que le preguntaba, ¿no? Claro, era. Como é com esse hecho aí. E isso é claro também nos artistas, assim, né? Porque você vê que... Na verdade, na arte, assim, Bolívia é um país muito, se for pensar assim, muito político. Assim, todos os dias, todas as horas, há marchas em Lacardia, há manifestações, os indígenas de todas as etnias estão sempre marchando. Mas isso não é visível na arte. Assim, os artistas não falam dessas questões, por incrível que mais que pareça. Sabe? Porque eu creio que é tão... que como realmente é um país que tem mais de 36 etnias, né, de sim, indígenas, sim, assim, sim, é muito múltiplo, né, e todavia continua com essa... Santa Cruz é algo completamente distinto à La Paz, sim, sim, sim. É outro país. Claro, é um estado plurinacional. Sim. Então, eu creio que essa questão de unidade, desde de ser uno, de uma pátria mesmo, vamos dizer, não é visível nos artistas, assim. Eu, ao menos em 2008, eu fui, né? Não encontrei isso. Encontrei muito, pouquíssimos artistas, assim. Alguns, como Galo Coca, que é um artista de performance de La Paz. Ele trabalha um pouco com essas questões indígenas, com dos indígenas em Lacardia. Assim. Tem um trabalho dos rituais também. Pelo que estão me contando agora. Mas foi forte a passagem por Bolívia, porque me quedei muito, né? Consegui realmente, eu creio que consegui entrevistar todas as cenas, toda, contemporânea, claro. Porque me quedei 20 dias em La Paz, mais 10 em Cochabamba, mais o restante em Santa Cruz. Isso é charlas em todas as cidades, com muita gente, e realmente consegui trabalhar full, foi uma boa experiência. Colômbia? Colômbia foi minha primeira residência, né? Então, pero lá em 2006, então foi, é isso, eu creio que o projeto ainda estava muito no começo, muito no início dele, né? Eu não tinha tanta clareza conceitual como tenho hoje. É, e aí, enfim, eu me quedei poucos dias, foram 15 dias apenas, em Cali, em Bogotá. E até hoje eu tenho contato com alguns artistas, os 5 artistas que venho sempre tendo. Eu abro sempre por e-mail também, invito para outros projetos. E desde já, hoje em dia, a cena de Bolívia, de Colômbia, está explotando, assim, né? Há muita coisa, assim, coisas Sim. de qualidade, assim. Os trabalhos que ligam para mim, que eu conosco por internet, sempre me gustam muito, as atividades também, os espaços alternativos, independentes. Mas eu tenho que envolver, assim, Colômbia é um país que... Eu necessito volver, porque eu não, depois não vou vir, depois... Em alguns outros países eu tenho sempre ouvido, né? Sempre volvo a ser um curso, uma charla, depois da investigação. Colômbia, todavia, não. Sim, tu gostava de Colômbia porque é como o outro ponto conflictivo de América, né? Países assim, com guerra civil... Sim, muitos bandos, uma espécie de guerra civil. Creio que agora está um pouco mais como... Um pouco um momento mais. Menos conflituoso, talvez, não? Como o Rio de Janeiro também, que está sempre a ponto de explotar, sempre está, a hora está um pouco mais tranquila. Mas quando eu fui, eu tive que. Eu queria ir de bus, né, de coletivo, passeando, né? Viajando, pero no sé. Por eso, hijo, que se dice. Sí, cosas coletivas. Que hay que convivir, digamos, parecería que... Isso é muito bom, assim, isso é o que mais me dá... Sempre gostei muito de viajar, desde de adolescente, sempre viajei claro. Muito, assim, como eu fui hippie também, viajei, vendendo... Sim, fui hippie de verdade. Último momento, Beatriz Ledo fue hippie. Isso é o que queríamos, se acabou. Estava com foto. Mas fui este ponto... Assim, de sair de dedo por nas carreteiras, vendendo artesania. É, isso antes de entrar na faculdade. Então, sempre me gostou muito sair, né? Viajando. E aí, quando decidi trabalhar, sei disso, minha profissão, o que mais me interessa é realmente essa convivência. Assim. Por isso que sempre quando às vezes... Já até me ofereceram me quedar em alguns hotéis, um hotel, um Equador me ofereceram me quedar em um hotel, mas eu não quis, assim, para mim é muito mais importante me quedar na casa de algum artista ou algum claro, curador, depois, porque assim realmente conhecer a vida. Sim, estabelecer né? outra relação. Sim, que tem que ver com esse enfoque que ele quer dar. Sim, claro. Tudo tem que ver com a maneira de investigar. Assim, né? Eu vejo a investigação como um processo de observação e escuta ativa. Assim, né? Sim, porque poderia fazer uma visita aos museus, às galerias e quedarte com sua leitura de lo que é o arte. E já. E antes de passar a outra coisa, Cuba, não por curiosidade, interessa saber. Cuba, eu fui num momento muito raro, assim, porque não encontrei quase nenhum artista. Estavam todos de viagens e muitos não vivem já, né? Muitos artistas não vivem em Cuba porque vão para o exterior. Assim, os artistas que mais têm uma representação internacional, vamos dizer. E minha investigação foi muito com os curadores, assim, e os críticos e alguns gestores. Mas o que mais me impressionou em Cuba é como... Bueno, primeiro, há duas Cubas, não? Há a Cuba para os turistas e a Cuba para os cubanos. E como me quedei na casa de um cubano? É que um pouco, creio, seria interessante ver se existem duas Cubas, que seguramente sabes, com respeito aos artistas. Se existe uma Cuba de artistas que estão por o exterior viajando, representando, e existem outros artistas que não se vão a nenhum lado. Sim, claro, existe. Supongo, não lo sé. Há muitas. Bueno, há muitas. Muitas coisas que só acontecem em Cuba, eu creio, sabe? Que é como um mundo à parte, assim, um mundo de fantasia. Assim. Para mim foi muito assim. Parecia todo o tempo que eu estava numa película, assim, que nada era real, sabe? Porque Eu escrevo isso, meu texto está em espanhol também, depois se quiserem podem ler. Eu posso passar o link, né? Então, eu escrevo que ser artista em Cuba é algo muito bueno, porque o governo te dá uma credencial, onde que tu podes viajar assim, por outros países. Pode ser invitado, sempre tem que ter uma invitação de afuera, lógico, né? Para sair, sempre tem que ter uma invitação de alguma instituição, alguma coisa. Mas é mais fácil viajar, mais fácil, sendo artista. E também é possível não, que todos têm que trabalhar, todos os cidadãos, têm que ter um trabalho, um laburo, né? E o artista, com essa credencial, não necessita ter um trabalho de oficina, entende? Sendo artista e ganhando e recebendo por outros lados, né, por venda de obras, por projetos internacionais, é possível. O que não é possível para nenhum outro cidadão, nenhum outro profissional do país. E como eu me quedei na casa de um cubano, então eu recebi me prolabore, né, como residente, em dólares, claro, mas vivia com ele. Então, eu fui com outro brasileiro e me quedei na casa do Heriberto Garcia, que é um. Trabalhava em Batiscafo e vem mais do lado do teatro, diretor de teatro, que nos recebeu, tinha um apartamento grande e nos recebeu. Então, eu vivia com ele e ele foi realmente nos ensinando, nos mostrando o que era Cuba para os cubanos, sabe? Então, a cartela de comida. A carta. A carta de comida que todos os moradores, todos os cubanos têm que ir lá todo mês buscar uma quantidade pouquíssima, muito pouquita, de frijoles, de arroz, é algo que eu não sei como uma família consegue sobreviver. Sabe? Então, muitas coisas, principalmente dessas diferenças entre a vida cotidiana de quem vive, de quem é cubano e de los turistas, assim, isso para mim foi muito forte e eu não gostei para nada, sabe? Me quedei muito, muito chocada. Sim, choque. Sim, e vi que eu saí, sim, é um país em equilíbrio, a música, a cultura, a gente, é tudo muito, muito particular, muito interessante, me gostou muito. Mas essa questão política, essa questão de um sonho, sabe? Eu pensei muito nisso, assim, uma utopia que se realmente se concretizou, um sonho que foi muito necessário, mas que hoje em dia está como, não sei a expressão, mas como, em português, como se estivéssemos puxando, sacando, assim, para que continue vivendo, ressuscitando. Né? Sim, mas é muito decadente, é tudo muito decadente. Então, a gente, nos estabelecimentos que são do governo, nada corre o risco de perder o emprego. Então, nada te atende. Claro. Você liga no mundo do estabelecimento, aí o moço está assim, ok. Eu falei, pode me atender? Ele vai. Então, entende essas coisas assim que são muito. É uma película, assim, todo tempo. Assim, passar um mês em Cuba, foram todos os dias assim. E outras coisas que. Em um restaurante onde se aceitava o dólar, né? O cookie, né, que eles chamam. E lá a gente passava pelo. Eu me acordo que um sanduíche era mais caro do que um soldo mínimo para eles, tá? Uma hora de internet para mim eram 10 dólares. É tudo muito caro para um turista. Né? 10 dólares, uma hora de internet e um hotel, porque também a internet não é para todos. Um hotel, cerca, então não teria esse cyber. E é o preço de um salário deles. Eles ganham quase 10 dólares por mês para trabalhar. Então isso me deixava muito. Não me senti muito bem, sabe? Saí muito enojada, assim, com algumas coisas. Os próprios artistas, assim, que... Eu venho de... Eu sou de um país de América do Sul, assim, de Não sou de um país. Claro que estou em. O Brasil está em um certo desenvolvimento, né? Como outros, como a Argentina também, como outros países. Pero não sou de um. Não sou europeia, vamos dizer, né? Não sou de Alemanha, Inglaterra. Então, tenho. Eu creio que somos de uma. De um lado do mundo um pouco parecido, assim, similar em algumas questões. E eu tenho acesso à internet, eu posso fazer o que quero na internet. E eles não, os artistas não. Então, as práticas do vídeo estavam pensando, ok, temos uma câmera. Claro, o atraso tecnológico produz isso. Temos uma câmera, então é uma câmera, uma única câmera compartilhada entre todos. Que a tecnologia não é mala, não é verla. Ese acceso también, no sé, lo pienso también por personas que han estado y tenían impresiones también muy choqueantes, pero quizás una posición también como ver que se acceder a ciertas tecnologías o nuevas herramientas que posibilitan otras cosas, verlos quizás como, no, esto es como el malo, digamos, o como lo que no va a ser bien, lo que... Pero para ahí hay un tema que vos decís como que no se lo permite porque es algo como malo. En realidad, el problema principal de Cuba que tiene con Internet es que no tienen acceso. No tienen acceso. Recién ahora, desde Venezuela, está teniendo fibra óptica con una banda de ancha más interesante que no sea para dónde llegar, pero en realidad está teniendo bloqueado el acceso. El país. Sí. O sea, no es que el Estado tenga acceso y lo bloquee a los ciudadanos. No tiene acceso el Estado, prácticamente. O sea, lo que hagan o lo que hagan, no lo sé cómo lo manejarán, pero recién ahora, desde Venezuela, están tirando fibra óptica. Sí, que Venezuela veremos cómo sigue, ¿cierto? O sea, no quiere pero decir no, que... no es un acceso, no es una imposibilidad de acceso, es porque también es una decisión del Estado. Sí, sí, también, no también, existe. Es bastante complejo lo que pasa. Sí, pasa. Sí, es bastante complejo porque a la vez. Y estar también desde. Creo que también son. El estar en el lugar lo que hace ver o. Cómo uno piensa en cuanto a las ideas construidas también. Porque, fuera, no es que sea pro Cuba, ni mucho menos, pero en realidad también hay, por ejemplo, ONGs norteamericanas que facilitan tecnología a ciertas personas, pero bajo ciertas condiciones, que promueven ciertas ideologías. O sea, es muy complejo el escenario. ¿Verdad? Sí, eso. Ahí tinha un trabajo de una artista española que estaba viviendo allá mucho tiempo. Por ser espanhola, ela já tinha um acesso, por ser estrangeira, tinha um acesso mais rápido à internet. De uma maneira que era como uma tarjeta, não sei como muito bem como era. Pero, então, ela cambiava, seu trabalho era cambiar com gente de la calle por alguma coisa em câmbio. A gente te dava alguma coisa, uma informação, por exemplo, uma informação de como as coisas, porque tudo... Tudo para funcionar em Cuba, para conseguir as coisas, tens que saber o caminho certo delas coisas, né, para conseguir. Porque é tudo muito burocrático, uma burocracia é muito grande. Então, Edja cambiava uma hora de internet por essas informações, de como conseguir ligar, como conseguir comprar, tomar um táxi, por exemplo. Para tomar um táxi, há códigos. Eu não posso chegar na casa e blá, blá, blá. Porque os táxis não vão me parar, porque são táxis certos para cada... estrangeiros, teoricamente, estrangeiros não podem tomar um táxi, que é como um táxi oficial, mas é um auto onde vão recorrendo várias rendas. Né? Teoricamente, também, os estrangeiros não podem comprar nada em moeda local. Só podem comprar em dólar. É claro que existe um mercado negro sim, sim. Muito grande, e a gente sobrevive com ele. Porque sem ele não poderia sobreviver. Porque realmente a quantidade de comida é muito pouca, não tem como sobreviver. Então é muito louco, assim, são muitas coisas. Mas me gostou, então, foi uma experiência muito boa de investigação. Thank you. Italian girl. Now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. No. parte dessa zona, não são de colonização latina, pero também são do mesmo são delas mesmas dos mesmos contextos econômicos históricos, mais ou menos históricos, mas econômicos e atuais contemporâneos, né? E também a América Latina que se estende assim para outros lugares, porque os Estados Unidos, como claro, os imigrantes, claro. Né? Uhum. Sim, como muitos enfoques de América Latina. Sim, né? Sim. Então, assim, me dá ganas de, né, de também de entrar, por exemplo, de trabalhar nos Estados Unidos, que tem uma comunidade muito forte latino-americana e que eles continuam sendo latino-americanos mesmo vivendo allá, né? E trabalham como latino-americanos, porque os artistas allá, alguns, né, em Nova York também, existem galerias para artistas latino-americanos. Sim, eles claro. Não se mesclam, né, continuam bueno, realmente... Quando se hizo la gestión, hace 15 días, hubo una artista tucumana que también estuvo mucho tiempo sí, viviendo en Baja California y trabajaba con artistas inmigrantes, o sea, estaba como en la frontera. En mediados del 80. Claro. Y bueno, esta gente canadiense que te estoy diciendo que todavía son latinos y trabajan con inmigrantes y trabajan sobre este mismo problema de la identidad. Uh-huh. Así como se integran estos latinos en una sociedad canadiense. Sí. Eso, y ellos llevan mucho de lo que es esa identidad para donde van, ¿no? Porque es interesante pensar así como varias situaciones de la América Latina. Por enquanto eu estou nesses 20 países, né? nem considero os territórios também. Apesar que Porto Rico me interessa muito como um lugar impressionante, assim, né? Culturalmente falando. Mas tenho gana de estender também um pouco mais depois. Claro. Em Peru e Venezuela não estuviste? Venezuela não, Peru somente no encontro, sim, Lima. Peru não trabalhei, né? Tenho que volver para realmente fazer. Peru, creo que não conozco demasiado, porque por lo que he visto, pasa algo similar com o que pasa aqui na Argentina. Tem escenas. Cenas, não é? Isso eu percebi também. Sim. Sí. Porque Lima é o foco, pero hay outras ciudades como Arequipa, por exemplo, que tem uma movida. Aparte, históricamente, Arequipa é como uma ciudad separada de. De Lima, sí. Históricamente se habla eso, ¿no? Arequipa se llama la ciudad blanca y muchos dicen, hacia el discurso turístico, es que es la ciudad blanca porque hay una piedra caliza que la usan para las construcciones, que usaban la colonia, que es blanca. Y en realidad parece que no viene de ahí lo de blanco, sino porque los blancos como más poderosos que se pelearon con el poder se fueron a Arequipa y fundaron esa ciudad, que siempre fue una ciudad que conflictiva con el resto del país de Lima, centrado en Lima, ¿no? O sea, a mí me dio esa sensación, bueno, no conozco mucho otros países, pero muy similar a Argentina en muchos aspectos en general. Sí. Hablar sí. Sí, en algunas cosas sí, y creo que en lo artístico, Bolivia es un lugar que todavía, yo visito bastante seguido, todavía no le engancho el lado artístico a Bolivia. Uh-huh. No lo entiendo. Hay otra, también esta cuestión de la sociedad, cómo se conforma, o sea, que es una cuestión muy distinta también acá, se convive como en otras cosas, creo que esas se hacen como unas diferencias a cómo, o sea, acá en Argentina la... digamos, de pueblo originario, o sea, no se convive de la misma manera como pasa en... No, claro. Como todas esas cuestiones, no sé, me parece que son claro. Muy marcadas. Claro, toda esa zona es totalmente... O sea, O sea, no es que acá no haya, pero acá ha habido otro proceso. Yo veo un momento como Bolivia, Perú, Ecuador y en algunas partes de Colombia y Venezuela, los pueblos originarios están. Sí, sí, acá los intentamos rescatarlos, pero rescatar las descendencias de las descendencias y pero los y pueblos en sí y opacados. Quedan así, justitos. Visibles. Sim, não, isso eu vejo muito claro, assim, se for pensar em zonas dentro do mapa mesmo, né? Argentina, Chile, Uruguai, são, tem algo similar em questão da sociedade, né? E a parte andina, é outra sociedade completamente, e a personalidade da pessoa também, caminha muito, assim. E lá, a zona mais da selva, da Amazônia, é outra coisa, Venezuela, Colômbia, yo consigo así algo más amplio, ¿no? Bueno, con Brasil pasa lo mismo, o sea, no conozco Brasil, pero así entiendo que como la parte de la costa que es la más poblada es como otra cultura, portuguesa, con otro idioma. Norte. La parte del sur, los gaúchos do Rio Grande do Sul son totalmente distintos de nosotros, do medio, ¿no? Do sudeste. De nosotros los brasileños. Imagínate mi efectivo, se va a bajar. La gente de norte también de Amazonia. Pero en Bolivia, que consegue entender lá la escena, ¿no? Es muy raro, así, porque los pocos artistas contemporáneos no se entienden como una escena mesmo, como una máquina de un sistema. E todavia peleio muito por lugares em salões, em prêmios, com artistas folcloristas, assim, artistas que pintam realmente como o governo manda pintar, né? Orienta como que deve ser a arte. A discussão de los artistas, quando eu fui, era impressionante que era se o que era instalação mesmo, que é uma linguagem onde hoje em dia nós outros já ser parte da arte, assim, não tem que questionar se realmente era arte ou não, se estava dentro da arte contemporânea. Então eles estavam discutindo a propriedade da linguagem, a instalação, por exemplo. É algo muito, então, algo que nós outros já passamos desde os 70, 80, sabe? 70. Então realmente são tempos distintos, né? Mas isso foi uma coisa que para mim, eu aprendi muito viajando, assim, que eu não posso ligar no país com minha mirada brasileira, assim, que é outra estética, né? É claro. Então, eu tento assim, perceber, mesmo um trabalho assim, de um artista assim, que a mim não me gusta esteticamente para nada, assim, intento ver qual é a sua importância dentro daquele contexto. Assim. Claro. E se alguém, se realmente lá é cena, legitima como tal, deve realmente ter que. É um processo de cada lugar. Claro, aparte, essa cena, como se formou, qual é o processo histórico, como se chegou a essa cena, uh-huh. O sea, claro, é complexo analisar. O sea, sí. Não podes ir dizer me gusta ou não me gusta, porque. Sim, sí, claro, porque eu tenho recortado. Isso acontece com alguns curadores internacionais que às vezes viajam muito. Muitos europeus também, isso eu vejo muito em Brasil, assim, que nos outros, sempre em Rio de Janeiro, por exemplo, sempre estou em contato com vários estrangeiros, né? É um lugar muito turístico. Então, alguns curadores e artistas também que vão para, artistas que vão para fotografar a favela, e voltam para o seu país. Então, é algo assim, fui à América do Sul, a favela brasileira, fotografei, vivi naquele momento ali com ele. Sim, com Mogo e. Sim. E aí, curadores também que assim, isso. Assim, bom, o que eu posso encontrar de mais europeu na arte do Brasil? O que posso encontrar de mais de meu país, assim, mais universal, uma linguagem universal, né? Aquela arte que não tem diabo, que são trabalhos que não tem pele, assim, não tem. Gente, né? Não tem sensibilidade. Claro. Porque são trabalhos que poderiam ter sido hechos em qualquer lugar, mas não é, não, são passam desapercebidos, entende? Sim. Não dizem nada, assim. E ao mesmo tempo querem dizer tudo, mas não. Sí, también debe pasar esto de que siempre la referencia fue, bueno, siempre, casi siempre fue Europa. Uh-huh. O sea, de la misma forma que acá era Buenos Aires, esto de América era Europa, entonces siempre se trabajaba mirando pues, uh-huh. hacia allá, o Estados Unidos. Ahora es como que va cambiando. Uh-huh. No sé hasta qué punto, pero. No, pero hay otras, hay una situación distinta. A ver. No, de. Esa mirada, o sea, como acá uno plantea esa mirada a Buenos Aires, me parece que con respecto a un tiempo atrás, o por lo menos 5 años, señor, como que creo que hay ya una. No, sí, que claro, claro. Sí, sí. ¿No? No, pensando en esto que dice ella de estos curadores extranjeros que vienen y buscan, y si la referencia van a ser, por ejemplo, las grandes instituciones, los museos, no sé cuántos lugares los museos tienen una. Contienen producciones contemporáneas, digamos. O cómo son mostradas, cómo son presentadas, claro. Cómo son hasta en las bienales, en instituciones. Claro, nosotros estuvimos hace poquito en Tucumán, por ejemplo, y hay un grupo de artistas muy interesantes que trabajan por fuera de las instituciones porque las escuelas de arte no le dan lugar, o sea, no tienen lugar en eso, o sea, es algo que no es arte para las instituciones. Uh-huh. Ni hablar de no sé, si las escuelas de arte no avalan eso, no sé, siguen avalando pintura, escultura, lavado. Es impresionante como que ese sistema de arte así es muy rápido como que absorber alguna cosa, ¿no? Como, es muy voraz así, ¿no? Y esas manifestaciones fuera del circuito legitimador también são incorporadas muito. Sim. Rapidamente e se tornam, por exemplo, durante um tempo, assim, nos anos 70, 80, alguns críticos, como, não sei se vocês já escutaram Marta Traba, que era uma crítica que falava muito de algo em comum em América Latina, né, de uma identidade comum, e como postulava muito isso de que nós outros tínhamos que produzir a partir de nossa própria identidade, para que não produzir cópias de América e América do Norte, né, e de Europa. Pero foi por um caminho totalmente ao contrário, assim, exagerado, né, radical, de que nós outros somos indígenas, somos isso tá pensando, né, e que temos que ter realmente uma identidade nossa obra. Isso caiu também em decadência, porque não somos assim, não somos indígenas, somos que, também, que, também claro, somos. Esse discurso tudo. Le cerraria bem a Bolívia, a este senhor de Bolívia, por exemplo. Sim, sim. O sea, temos que fazer pintura indigenista. Sim, sim, é o que o governo de Bolívia deseja, né? Que os artistas sejam realmente indigenistas, assim, indígenas. Sim, pero... Pero pueden serlo de muchas otras formas. Reduce. Sí, pero también, somos también indígenas, ¿sabes? Tenemos eso dentro de nosotros. Pero tenemos todos los europeos, ¿sabes? España, Portugal somos todos. Acho que a diferença. Aparte lo somos hoy. Somos hoy, exactamente. Y somos todos. Esa rede de miscigenaciones, ¿no? De culturas. E também o que nós outros temos de possibilidades tecnológicas de contato com outras culturas, Japão, e por conta da, né, das facilidades. Então eu acho que é por isso, eu creio que é por isso também que a América Latina está em foco, assim, que o mundo está virando para nós outros também. Porque a Europa já está caduca, vamos dizer. Né? Já, o modelo europeu. Hace mucho que vieja, ¿no? Hã? Hace mucho que está vieja, ¿no? Sim, sim. Está fierrita. Assim, o modelo realmente de quem produz arte. O modelo já é um pouco desgastado. África? Não há, pero não é tão significativo isso. Eu creio que as outras outras questões são muito mais urgentes, né, do que a gente necessita comer e arte se queda depois. Que quizás otros... no se por ahí errado lo que digo, no, pero que también en África que haya tenido por otras situaciones, quizás comienza a mirar más desde Europa, más directa hacia África y como visible esa relación en Estados Unidos. O sea, como que África haya tenido ya una, como absorbido de alguna manera en algunas cuestiones por Europa. Uh-huh. Y otros centros. Los artistas africanos son... Claro, y como, digamos así, absorber y invisibilizar también un montón de otros procesos, otros trabajos del país, que por sí mismo es más complejo que sea. Entonces, ahí, yo digo, pensando así en cuestiones de continente, ¿no? Europa, sí, África. Continente. Mas a Oceania es una otra cultura, así, oriental, Asia. Que es muy distinta a Ásia, ¿no? De nosotros. Y por eso que yo acho que a América Latina, por ser realmente, por ser, está em crescimento econômico a full, assim, a mirada econômica toda está acá, recursos naturais, incrível também, assim, todos estão mirando para cá, os governos de esquerda estão explotando e ao mesmo tempo, você vê, em América do Sul, a maioria são governos de esquerda, mas esquerdas não radicais, como Cuba, Bolívia, assim, né? São esquerdas mais de médio e estão nascendo como uma... Eu vejo assim, como uma espécie de câmbio, realmente, em questões políticas. Então, o mundo também está mirando essas questões políticas. Câmbio, os quais têm que ser muito atentos. Sim, o mundo inteiro está... Então, eu creio que em todos os sentidos, e principalmente cultural também, artístico. São artistas que conseguem hablar de questões locais, com muita propriedade, mas não se quedam numa estética indigenista, por exemplo. Conseguem falar de questões locais, mesmo que sejam indígenas, mas com uma estética ou com uma linguagem universal. Então, eu creio que por isso que está... Assim, é um momento, sabe, onde estão explotando museus sobre... Museus e exposições focados em arte latino-americana. Em Londres tem uma universidade, que tem um departamento só de arte latino-americana, onde várias pessoas estão trabalhando sobre isso. É claro que sempre tem uma mirada de já para cá, né? É uma coisa meio... que existem coisas que eles que estar atentos. No poderte besar, mi piel se estremece al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, el orgullo déjala fuera. Que esta noche es sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta. no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Mi tío era el primo de un amigo de mi abuelo que era indioamericano, que se había enamorado de un nativo patuá que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Se casó con un gitano que tocaba la guitarra con seis dedos en la mano y acompañaba a un payo que cantaba bolerías con un negro de Chicago que decía ser su hermano. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Proyecto que recibida tiene o cómo es. Yo creo que qué relación. Sí, no voy a hablar que no soy la única que estoy hablando que tengo interés en América Latina y esa arte, pero soy una de las pocas en Brasil que hace eso, las pocas personas. Entonces y principalmente que tengo una experiencia de vivencia mesmo. Né, porque muitos, alguns falam de internet ou de livros também. Então, eu creio que isso realmente me impulsionou, né? Me posicionou de uma maneira que muitos, enfim, quando falam de América Latina ou de arte na América do Sul, que seja, se referem, me acordam de mim. E isso é, creio que é um projeto que mesmo sem, todavia não tenho a página, não tenho o objeto real, mas é ser respeitado. A gente respeita, se interessa em saber e crer no que eu estou sendo. De silencio, pasamos a otra cosa. No, el otro día en la charla mostraste como dos partes del proyecto, una la que contaste hasta ahora y la otra esas intervenciones que haces con artistas, en grupos. Contame un poco de eso. Desde, pensando en curadoría, como curadora, sí, claro. Sí, sí, pensando. O que me move, né, como curadora é sempre essa possibilidade de proporcionar deslocamentos e mobilidades, né, tanto para mim quanto para um outro. E aí, enfim, eu venho armando projetos e proponendo atividades também de pensar um contexto específico, de trabalhar a partir de um certo lugar, né, sempre pensando no lugar, de viver aquele lugar. E de poder proporcionar trabalhos em colaborações também. E aí venho trabalhando com... O que apresentei em La Charla foi um recorte. É claro que também hago exposições e galerias. Assim, né, ano passado, em 2010, fui curadora de uma exposição grande em Rio, que é as Paralela Bienal de São Paulo, então com todas as galerias, sabe, num centro cultural muito assim, muito tradicional, dizendo, formato muito tradicional. Então, hago isso também. Pero, o que mais me move, o que eu creio como uma o que realmente me, como estávamos falando, o que mais me move mesmo, né, o que venho pensando, o que quero me dedicar a estudar, a escrever, é mais essa questão móvel de mobilidade da arte, assim, da persona, que és um artista, que és um profissional dela arte, mas dessa persona em contato com outros. E aí eu apresentei alguns projetos, como Quatro Territórios, que foi um projeto que propus a duplos de artistas que cambiassem de casa, em cidades distintas, hicessem um diário de bordo por vídeo, está no YouTube também. Outro projeto em uma cidade de Niterói por 2 anos seguidos, que apresentei a cidade a alguns artistas e eles trabalharam a partir dessa mirada minha. Outro no Pedregulho, que isso é uma curadoria junto com outro artista, Cristina Ribas, que foi uma série de residências artísticas no edifício que um conjunto habitacional construído por Reed, que é arquiteto modernista. Trabalhei com o Bruno também, um projeto de residência e exposição no Cariri, que é interior do Nordeste do Brasil. E outros mais. Assim, todos os projetos em Brasil. Esse sim, mas também apresentei um que foi um intercâmbio com o Brasil e a Argentina. Foi um mês, foram 6 artistas, um mês no Buenos Aires, e um ano depois, um mês no Rio de Janeiro, sempre com uma exposição no final. E essas exposições foram muito da experiência, do processo, né, desses artistas numa cidade nova para eles. E mais pensando sempre na convivência entre esse grupo de artistas. Quando uno pensa em trabalhar em residências, com viagens, assim, eu sempre Eu penso também sempre qual artista poderia ser um bom trabalho em determinado lugar. Sabe? Artista X numa cidade X, assim, numa cena X, assim, fazendo uma atividade X. Assim. Então, sempre não posso apenas pensar na obra dele, tenho que pensar também na personalidade. Então, estou sempre trabalhando com personas, assim, mais do que com suas obras. ¿Tenés pensado un proyecto de ese tipo? ¿Acá en Córdoba, Argentina? ¿O lo vas a seguir haciendo en Brasil? No, siempre. Yo lo que me da muchas ganas siempre de pensar en poder invitar un argentino, un cordobés para ir para Brasil. Eso es, para mí es muy interesante, ¿sabes? Siempre intento hacer, pero o que passa é que as condições financeiras não são muito favoráveis em nossos países. Se fosse um alemão, se fosse um francês, se fosse a França, um alemão, seria mais fácil. Não, incapaz. Porque, assim, Brasil tem muitos apoios, mas são mais para brasileiros específicos. Né? Não apoiam muitos estrangeiros. E em Argentina, onde eu não conheço muitos dos apoios, são temas mais complicados. Sim, financiamento é impossível. Sim, e também, assim, não me gusta muito, não me sinto muito minha vontade, muito é, assim, não me move assim, a ser um projeto onde o artista tem que financiar tudo, claro. Entende? Ah, eu quero, venga ao Brasil, vamos fazer uma exposição, mas tu pagas passagem, tu pagas tudo. Não trabalho assim, porque eu não posso pagar para ir. Não, claro. Necessito que alguém me pague, então você também não. Pero se há algum artista que já passou também, eu quero ir ao Brasil, tenho plata para passagem, podemos fazer uma expo? Aí sim. Aí, claro, muito mais assim. Bueno, y para terminar, alguna, aunque todavía estás acá en Córdoba, ¿alguna lectura de Córdoba? Y yo tengo otra pregunta quería que contara, porque hablábamos cuando nos escapamos a tomar una cerveza y comer unas empanadas, charlábamos sobre esto, le preguntaba a Beatriz cómo definía también su, cómo pensaba su trabajo como curadora, y bueno, un poco esto es lo que contabas, que es la movilidad de los y trabajar con personas, y decías también algo que a vos te dicen tus conocidos, amigos, artistas, que te ven más, que sos más artista que curadora, entonces te quería contar un poquito. ¿Cómo? Sí, no, yo contaba que Bruno habla mucho eso, ¿no? que yo soy artista, no soy curadora, porque no me movimento mucho como tradicionalmente conhecem os curadores, por exemplo. Assim. Meus textos, minhas charlas também não são de um lugar, de um teórico alejado de artistas, assim, de las obras. Assim. Me envolvo muito personalmente com as coisas. Trabalho muito com a gente que me gusta, assim, com meus amigos. Ou trabalho com artistas que se tornam amigos, assim, porque me gusta tanto la persona y su obra, entonces ya somos así. El curso es de colega, más que de... Sí, sí. Pero siempre... Pero también hay amigos que yo no trabajo porque no me gusta la obra. No es porque trabajo apenas con amigos. ¿No? Y vengo también... veo a curadoría, na verdade, como un proceso más creativo, assim, sabe? Muito mais de la práctica. Yo no soy crítica de arte, pero soy hago curadoría más pensando en la práctica. E mais como uma postura para mim, a ser curadoria é a ser política também, porque como curadora consigo entrar em algumas pessoas, me abrem algumas portas que para outros quizá não abrem, e a partir daí eu posso pensar situações também de acordo com minha postura ideológica, né? Então tem muito que ver com ideologia, com política, com entendimento de uma cena. O curador, para mim, é um tradutor de poéticas, assim, né? Como traduzir essas poéticas e essas poéticas em conjunto para um público em geral. E tem sempre. E creio que tem. Que todos que trabalham com cultura têm uma responsabilidade social também, de como transferir, como traduzir essas linguagens. E me veio muito assim, sempre. Meus trabalhos são sempre de acordo com. Sempre pensando na criatividade, me ponto, como me sinto bem sendo aquilo, o que me dá ganas de ser. E sempre são muito, para mim são muito divertidos, sempre tenho muitas pilas de fazer isso. E é por isso que alguns, Bruno e alguns amigos artistas abram isso, que vêm de um processo mais artístico, mais poético, claro. De ser poesia, vamos dizer, do que intelectualizado, né? Do que mental. E não estou feliz, assim, quero bem. Tem que ser assim. Sim. Então, bueno, será um pouco tempo, né? São 2 semanas, algo muito rápido. E, bueno, não, a hora não posso dizer o que para mim se parece, né? Que possa dar um raio, uma postura dela cena. Pelo que muito do que conheci em 2007 e vendo agora. Que compromisso, né? Que compromisso. Bueno, eu me gusta os artistas, assim, eu creio que tem. Vamos dizer, eu conheço bastante de Buenos Aires, mas sempre creio que não conheço assim, tudo, não tenho um panorama, realmente não tenho. Não consigo. Não sei, no outro lado, na Argentina é difícil ter um panorama. Sim, é um país, eu já vim muitas vezes à Argentina, mas. É um país que eu não consigo identificar algo diretamente como consigo nos outros, sabe? Então, acho que cada lugar é um mundo à parte, né? É um universo à parte, assim. E o que posso falar de Corby é que me gusta muito os trabalhos. Eu acho que estão dentro do que estão falando de conceitos e temáticas assim, que realmente são pertinentes para a arte contemporânea. Nos espaços também, eu a hora vou começar a visitar, nessa semana, venho visitar alguns espaços, conosco Casa 13, e espaço independente, creio que só. CEP eu conheci no 2000, mas não é independente, mas é um espaço que eu sei que atua muito, né? E as instituições, como os museus e centros culturais também. Pero não é isso, assim, é algo que creio que vou, a hora, assim, vou vendo, vou escrever, vou tentar escrever, vou recuperar muito do que conheci no ano passado. Vou continuar alguns encontros por Skype, que para mim é muito necessário, assim, né, ver a gente, mesmo que virtualmente. E enfim. Está em processo. Está em processo. ¿Algo más? No. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por dedicarnos estas horas. Y mucho. Deseo muy suceso, mucha suerte, vida longa a la radio. Bienvenida. Sí. Gracias. Tava subindo buscar água lá no morro, Maria do Socorro, e resolvi calanguear. Que a carne é fraca, mas eu sei que a vida é curta e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz um ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não faz falta nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala baixo, pianinho, não precisa nem gritar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz um ditado que se não chora não mama, mas eu digo que eu amo e não tá. chorar. Quem se trabalha faz o seu próprio caminho. Fala baixo, pianinho, não precisa nem gritar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, olha, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear. A carne é fraca, mas eu sei que a vida é curta e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz o ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e nunca falta nem chorar. E quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala baixo, pianinho, não precisa nem gritar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Sabumba, sabumba, sabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Sabumba, olha, sabumba, olha, sabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Sabumba, sabumba, sabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Sabumba, sabumba, sabumba no mar. Caraca lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear. Que a carne é fraca, mas eu sei que a vida é curta e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz um ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não faz falta nem chorar. Quem vem trabalha faz o seu próprio caminho, fala baixo, pianinho, não precisa nem gritar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, olha, zabumba, lá, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Zabumba, zabumba, zabumba no mar.